nota 492. Rádio Teresópolis, AM1510. Rádio Teresópolis. Maria, com o bispo diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. Os dois bêbados. Dois homens estavam sentados no boteco de esquina. Tinham bebido muito e a garrafa de cachaça que estava no centro da mesa já estava pela metade. Carregavam o mesmo risco da bebedeira, mas possuíam personalidades distintas. Vendo a garrafa pela metade, o primeiro disse chorando: só tem meia garrafa de cachaça. O segundo, sorrindo, retrucou imediatamente: amigo, ainda tem meia garrafa de cachaça. Moral da história: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Meu irmão e irmã, a visão que Deus tem sobre a vida é uma visão positiva. Deus teve a coragem de se encarnar para que, vindo ao nosso meio, pudesse nos dizer sobre a beleza da vida, sobre a possibilidade de começarmos tudo outra vez. Veja o mundo com os olhos de Deus e seja otimista, como sempre foi a Virgem Maria, cuja oração nós faremos agora. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Precisou de água? Pensa na Super Gás Mais. E ainda tem açaí. Pote de 2, 5 e 10 litros. Ligue agora. 2643-4497. Ou peça pelo WhatsApp. 994-0303. A Regina e a Chanel Calçados se dedicam cada vez mais à venda a prazo para que todo mês você possa estar bem juntinho da gente. Se você ainda não é cliente da Regina e Chanel Calçados, veja como é fácil. Basta trazer carnês quitados de outras lojas e seu crédito é aprovado na hora, sem demora, com zero de entrada. Mas também no Glória Luzinho. 10 vezes sem juros. Regina e Chanel Calçados, onde vender a crédito é a nossa preferência. Na Calçada da Fama. Regina, a melhor vendedora de Regina. Conheça o Centro de Ensino Bethesda, com filosofia cristã, educação infantil ao Fundamental 2. O Centro de Ensino Bethesda trabalha com o sistema positivo de ensino e oferece o programa da Escola da Inteligência, Educação Socioemocional de Augusto Cury, um programa que oferece educação completa, estimulando a resolução de problemas, a criatividade, a empatia, as relações interpessoais e a inteligência emocional. Com a Escola da Inteligência, os alunos aprendem a pensar antes de reagir, formando verdadeiros pensadores e não apenas retentores de informação. Venha fazer parte da família Bethesda. Há 25 anos, levando educação e localizado na rua Manuel Dias, número 70, na Barra do Imbuí. Telefone 2742-3118. Centro de Ensino Bethesda. Junte-se a nós. Sua empresa está com problemas quando o assunto é departamento pessoal, assessoria na administração, impostos. Procure a ADEP, Organização Contábil. A ADEP atua no mercado há mais de 3 décadas. Presta serviços de qualidade com